cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam, no FM da Rádio Boa Nova, sendo que é a primeira emissão para o mês de novembro. E vamos falar hoje de um disco que saiu precisamente a meio do mês passado, meio de outubro, e que nos permitiu recuperar uma conversa que tivemos aqui, algures em 2006. Na altura falávamos do segundo álbum de André Diana, na altura da Still in Bottle, e que hoje recuperamos aquilo que ficou em aberto nessa altura, sendo que pelo meio já há um novo álbum, o X Glamour, de 2010, e agora então um álbum em nome próprio, que, como disse, saiu agora e que andamos aqui a divulgar na Rádio Boa Nova. Claro que o André Diana, apesar de não ter falado connosco ao longo destes anos, a verdade é que, não raras vezes, foi aqui mencionado por vários outros autores. Muito na sua pele de produtor, mas claro também de amigo, que grande parte deles veio recuperar. E lembramos que, desde logo, que, por exemplo, para este álbum já há um como eu gosto mais de dizer, um teledisco, em vez de dizer um videoclipe, que tem a mão de André Tentugal, por sua vez, tem sido produzido também por André Diana. Portanto, há aqui uma simbiose entre músicos, entre imagem, que André Diana, de algum modo, consegue congregar à sua volta. E fê-lo uma vez mais, com muita maestria, porque tem aqui grandes nomes associados a este disco, que permite ter aqui, uma vez mais, um grande disco que já está aí para venda. Claro que vamos agora aqui saudá-lo, estamos a falar para o Norte desta vez, e tenho que ser às vezes de telefone, porque enfim, não é fácil deslocar-se ao hospital para estar connosco. Mas insistimos que um dia qualquer que ele seja aqui perto, gostaríamos muito de recebê-lo aqui em loco, para lhe apertarmos, como disse aqui, lhe apertarmos as costelas. Bem-vindo então, André, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Obrigado, para falar então deste seu novo e excelente álbum. O excelente é meu, mas seguramente é transversal aos ouvintes que vão ouvindo e aqueles que também vão seguindo. Porquê é que o quarto disco é que resume, entende que deve ser um disco homónimo? Ora bem, na verdade acho que é porque acho que é o disco que mais me identifico. De todos os que fiz, acho que é o que é mais próximo com o que eu sou hoje. Sou uma pessoa um bocadinho mais, digamos, instintiva. Acho que sou um músico que arrisca mais do que no passado. Estou mais interessado nas ideias que surgem instintivamente, a primeira ideia que vem normalmente neste disco foi o que ficou. As sessões, eu estava basicamente a começar o disco a fazer como os fazia antes, que era gravava os instrumentos e fazia tudo sozinho, basicamente. E entretanto, as sessões dos meus ensaios começaram-se a tornar sessões de gravação. Os músicos que apareciam começavam a dar input, começaram a escrever comigo. Eu comecei a gostar bastante desse resultado. É um bocadinho mais, como eu dizia, instintivo, um bocadinho mais arriscado, mas eu acho que o resultado final, acho que funciona melhor assim. Baby, tell me what's the matter. Did I step into your toes? Oh, we're afraid of one another. And these days anything goes. But tell me all about it. Tell me where you've been. Maybe there's somebody that's nothing I ain't seen. But can we make a deal instead of fighting all the way? Girl, you know I want you to stay. 'Cause maybe dizem os peritos da música, da qual não me considero, mas que já ouviram o seu disco e já falaram, que é o disco mais eclético. Concorda com essa observação? Eu acho que sim, eu concordo, apesar dos outros discos também tinham uma grande mistura de estilos, uhum. e sempre foi um bocadinho algo pelo qual eu fiquei conhecido, não é? É uma das minhas características, mas este, lá está, a maneira que eu arrisquei foi exatamente isso. Eu ia fazer uma música de funk e ia mesmo explorar o funk ao máximo. Se eu fazer rock, vou fazer o mesmo rock ao máximo, e de repente, pronto, o disco acaba por ser muito eclético dessa forma, porque é muito genuíno dentro de cada estilo, vai muito fundo dentro de cada estilo. Eu acho que é por essa razão as pessoas sentem que é muito mais eclético. Agora, eu sempre fui muito, eu ouço tanta música que isso transparece sempre, fica sempre nas minhas composições, vai sempre ser uma característica minha, de certeza. Já nos tinha dito isso mesmo, né, quando falávamos da altura do Stranded Battle, que na altura recuperávamos de falar sobre Music for Nations, que é o álbum de 2003. E isto faz precisamente que atinge este ano 10 anos de carreira. É verdade. Passa rápido. tem essa percepção que passamente o tempo passou e não se apercebeu. Mas são 10 anos de carreira onde, por via das suas capacidades técnicas, não só é multi-instrumentista, é também produtor de muitos discos. Essa capacidade que tem de pegar naquilo que os outros querem fazer e, de algum modo, orientá-los em como fazê-lo, também vai fazendo crescer em si a capacidade enquanto músico? Sem a menor dúvida. Eu acho que trabalhar com outros artistas, para já, é uma experiência que me torna a mim e aos outros produtores, de certeza, mais humildes, porque trabalhar com outros artistas é ver o talento que há para além do nosso umbigo, não é? Olhar um bocadinho para fora. E é evidente que eu bebo também do sumo que eles têm para dar. Portanto, trabalhar como produtor enriquece-me como compositor e como músico, sem a menor dúvida. Agora, no meu caso, eu como produtor tento tirar o melhor dos artistas e para mim próprio também, só que neste caso, no meu disco, eu quis ser gravar o disco praticamente ao vivo, uhum. ser muito, muito direto e muito cru, no melhor dos sentidos, não é? Quando eu vejo um artista que eu adoro, eu gosto de sentir o fator humano, não é? Se é uma desafinação ou se é uma nota um bocadinho menos bem conseguida, eu gosto disso, porque acho que faz parte do ser humano. As imperfeições são o que tornam às vezes as coisas mais interessantes. No caso de quando estou a produzir para outro, nem sempre faço assim, não é? Muitas vezes gasto muito tempo a perfeccionar os álbuns e a torná-los ainda mais sonicamente e artisticamente mais elevados. No meu caso, quis ser mesmo cru e honesto e instintivo. Talvez essa questão de passar algum tempo a depurá-los é que fez retornar-se assim às origens. Para mim próprio não era bem isso que queria. Não sei, eu acho que depois de três álbuns em que fui muito perfeccionista e muito meticuloso com as coisas, acho que também já ganhei skills, já sei fazer as coisas de uma forma mais rápida, não preciso perder tanto tempo com um certo número de coisas que se perde tempo em estúdio. When you're living like a legend, when your feelings are so true, when your life keeps getting better, because the world spins around you. Yes, you're living like a legend. One day, you'll be living your own dreams, and someday, you'll be begging on your knees, and one day, you'll see what I see, that it's nothing but a lie. You must read between the lines. As you cruise along your journey, it's not easy anymore, because they'll treat you like a package, they won't pet you as before. Yes, you're living like a legend. Diz. When you're living like a legend, when your feelings are so true, when your life keeps getting better, because the world spins around you. Yes, you're living like a legend. One day, you'll be living your own dreams, and someday, you'll be begging on your knees, and one day, you'll see what I see, that it's nothing but a lie. You must read between the pré-anúncio deste álbum veio por um tema em dueto com a Mónica Ferraz, que tornou-se um êxito no Airplay e, naturalmente, será sempre uma música emblemática para este álbum. E falamos do Like a Legend. Claro que a ligação à Mónica Ferraz é bem mais fácil, por todas as razões que os unem, não é? Quando estava a criar um tema como Like a Legend, que de algum modo também foi criado pela própria Mónica Ferraz, é daqueles temas que assim, este é do próximo disco. Na verdade, o que aconteceu foi, isto foi um desafio que nos colocaram. Na altura, a agência desafiou-nos a fazer um dueto. E eu e a Mónica fizemos o que muitas vezes fazemos, que é sentamos ao piano, começamos a escrever e a cantar, e ao fim de não muito tempo já tínhamos a canção composta. E gravamos, mais uma vez, gravamos tudo ao vivo, os dois a cantar ao mesmo tempo, quase como estar na sala e só pôr os microfones e vamos lá cantar isto. O que aconteceu foi que as pessoas que foram ouvindo no estúdio a canção gostaram tanto que acharam que devíamos embelezar ainda mais, para tornar aquilo um single, digamos. Então decidimos usar orquestra, decidimos produzir a música, por assim dizer. Portanto, até neste álbum até é a música menos instintiva, lá está, é a música mais produzida, digamos, do álbum, porque acho que merecia, e depois de ver o vídeo do André Tentugal, que estava a falar há pouco, A música ganhou uma dimensão ainda mais... Para os mais feridos é o André do We Trust. Sim, e o André usou só crianças no videoclipe. E esta música fala sobre o que é ser um artista, o que é ser um cantor no dia-a-dia, né, no mundo do showbiz. E tem muito sarcasmo e muita ironia a letra. Mas vendo o videoclipe que ele realizou com as crianças... Eu e a Mónica fizemos questão de não aparecer no videoclipe. E a canção cantada por crianças ganha uma dimensão ainda maior e perde esse sarcasmo. E acho que o resultado final é muito interessante. Sim, os nossos ouvintes podem aceder à nossa página e desde logo ter acesso a esse trabalho do André Dantuga, como há pouco disse. E a seguir isso, vem então o Goodbye Tomorrow. Sempre numa toada mais calma, digamos assim. Embora que quem fique na ideia de ouvir o Like a Legend ou o Goodbye Tomorrow fica muito aquém das capacidades deste disco, o que faz com que provavelmente o próximo single será bem mais ritmado, digo eu. Não é pena que faça o trabalho, como há pouco disse o André Dantugal, há a questão de tentar divulgá-lo e que depois em televisão não há espaço para que passem esses tais telediscos. Que se não forem youtubados, entre aspas, não chegam à grande parte das pessoas. Eu acho que, quer dizer, o mundo hoje em dia está um bocadinho, está bastante diferente do que era há uns anos atrás. Né? As pessoas hoje em dia, eu acho que veem menos televisão e vão muito mais à internet. E no caso dos videoclipes, as pessoas têm muito mais atenção e é mais interessante para as pessoas procurarem o que mais gostam do que na verdade estarem a serem bombeados com videoclipes que muitas vezes não gostam assim tanto. Portanto, quer dizer, por um lado, de facto, era mais interessante que houvesse mais canais de televisão e mais música ao vivo e mais isso tudo, mas ao mesmo tempo o YouTube veio um bocado revolucionar isso e as pessoas têm acesso a tudo o que querem e dessa forma não precisam de ser vá, bombeadas com música que nem sempre gostam, não é? E por esse lado, eu acho que é uma coisa positiva o YouTube. Claro que também tem muita porcaria, como nós todos sabemos, claro, não é? Claro, claro. Mas quer dizer, passamos para o próximo e vemos o vídeo a seguir e se calhar e as pessoas procuram o que mais gostam. Eu acho que é positiva, mesmo a mesma história que se tão falada dos discos versus os downloads. Uhum. Eu acho que agora há acesso a tudo. Tantas pessoas não, digamos, não vão tanto em cantigas. Só ouvem as cantigas que querem. Cada vez mais. Eu acho que há sempre um lado positivo nisso. Sometimes I feel so lucky. Then sometimes I hardly breathe. So many people lost their everything. And sometimes I think it should have been me. I carry a lot of baggage. I've got to leave it all behind. 'Cause all of this is just a passage to a place. To a place we all will find. Where we'll find. So goodbye tomorrow. So long yesterday. Goodbye to all the things I used to say. Sing it back, so I can sing it back to you, just for you. So goodbye tomorrow. Download e de são os discos, nós sabemos o fenómeno que lhe está associado às vendas, enfim, deixou-se poder aferir o sucesso de um trabalho por via das vendas, por todas as razões que os músicos conhecem melhores que nós. No entanto, há sempre aqueles puristas, e eu sou um deles, tenho que o confessar, que gostam sempre de ter o formato físico, ter um disco. não sendo em vinil, é em CD, mas pelo menos há aqui a possibilidade e um ritual de colocar num aparelho para ouvir, ter um livro interno, um booklet, evidente, e permite estar a ler, acompanhar as letras, ver a ficha técnica e ver a quantidade de pessoas que colaboraram para este disco. Como é evidente. Estamos no advento do fim do disco completamente, ou isso nunca vai acontecer? Eu acho que não, porque eu acho que todos nós, eu roubar música não roubo, mas compro música na internet e compro os discos físicos, mas quando eu gosto muito de um disco, quando eu gosto muito de um artista, eu quero ter o objeto, uhum. Eu quero ter o booklet e, como dizia, acompanhar as letras, quero ver a ficha técnica, porque isso ainda dá mais prazer quando se gosta muito da música, ver quem é que tocou aquele instrumento, como é que foi gravada, onde, as datas, a ver a letra, as fotografias. Eu acho que ainda é um objeto interessante. O CD, não sei se terá muito, muito futuro, não sei como é que é, acho que ninguém sabe, nem as editoras hoje em dia estão um bocadinho confusas, mas eu ainda hoje compro CDs porque acho que é um objeto, como dizia, acho que é um bom complemento à música que lá está dentro. E na verdade dá trabalho e há investimento. Há um investimento de estúdio, há um investimento nas fotografias, há o próprio investimento dos músicos de estarem a fazer o seu próprio trabalho, e o CD, o objeto CD, é exatamente a compensação, não é, desse trabalho que se teve. Sempre que vem gravar, naturalmente, no seu estúdio, grava, faz a mistura e o master nesse mesmo estúdio, não há estúdios, onde passaram, também como dissemos há pouco, muitos músicos. E, pronto, isso é, claro, que também tem custos, são os seus, não é? E depois tem a edição de autor, que é uma opção sua. Tem a distribuição da Parlophone, não é? Mas há uma opção sua em fazer a edição de autor. Bom, tecnicamente não é uma edição de autor, porque eu tenho uma editora mesmo. Uhum. Tenho a E-Records. Exato. Mas de facto, quer dizer, eu sou o proprietário, portanto, é semelhante a uma edição de autor, contudo, uhum. é uma editora que eu tenho, que no disco anterior já editei o meu disco anterior, já editei Mónica Ferraz. Só que, entretanto, o que acontece muitas vezes é que as distribuidoras sabem fazer muito bem o seu trabalho, não é? Têm décadas de know-how nesse âmbito, não é? E, de facto, eu acho que todos nós podemos beneficiar disso. O que eu acho que acontece hoje em dia é que os artistas e as próprias editoras confiam mais no trabalho dos artistas e aceitam o trabalho já finalizado para depois o distribuírem ou até editarem e apoiarem na promoção e tudo isso. No meu caso, a razão para eu fazer uma editora foi exatamente essa, foi para ter controlo criativo completo. Eu pessoalmente tenho uma dificuldade grande em ouvir opiniões quando não estão por dentro do processo criativo, e eu preferi, e acho que os artistas cada vez mais querem isso, querem ter controlo criativo, querem fazer as músicas como eles querem, e aí sim mostrar às editoras, e se elas gostam vão promover e editar e fazerem o seu trabalho. Yeah. quem venha ter acesso a este disco, ainda que possa ser cada vez mais remoto que isso aconteça, porque André e Diana já andam nisto, começamos há pouco, há 10 anos, mas eventualmente imagino que isto caia, este disco, e que alguém que não conhecia André e Diana e gostou, e de repente vai, deixa-me ver aquilo que ela já fez, e vai à procura e chega a uma loja, quer comprar e não há. Isso, quer dizer, isso no caso de desde que formei a minha editora, isso não acontece, porque os meus discos estão sempre em stock e eu tenho esse cuidado com as distribuidoras, tenho pessoas a trabalhar comigo que me ajudam nesse sentido. Os antigos, eu acho que no interesse da gente, quando os discos começam a fazer mais sucesso, no interesse de todos, acho que trabalhamos todos nesse sentido de estar disponível em stock. Eu acho que as editoras, muitas vezes os artistas entram em ruptura com as editoras, sim, isso e aquilo. Mas temos todos a ganhar com isso. Conhecemos todos os casos disso, não é? Portanto. Sim, temos o caso do Prince internacionalmente e não sei o quê. Eu acho é que não, nem todas as editoras são más, nem todos os artistas são extremistas. Portanto, eu tenho amigos em editoras, eu agora estou a trabalhar com o Corey Clark dos Warrior Soul. O Corey Clark tem amigos nas maiores editoras do mundo e teve também problemas com editoras e tudo isso. Mas há pessoas com bons ouvidos e com boas intenções nas editoras. Também não é tudo mal. Agora, eu acho que, por exemplo, no meu caso, se agora o meu disco vai fazer faz algum sucesso, que me parece até que está a fazer, e as pessoas querem ir procurar os primeiros, há sempre o online, como é evidente. Exatamente, e, aí por causa disso. E se for caso disso, quando os meus dois primeiros discos são da For All Warner, eu tenho a certeza absoluta que eles também, no interesse deles, os disponibilizarão. Until it hypnotizes, get busy, so easy. Get ready for the mold your eyes. And all those things I'm doing to you, they will make you my raggedy doll. And every time you give it to me, you know I'm doing it all. Oh, Músicos que acompanharam, temos aqui uma lista imensa, né? Onde, como disse o André, foram mais sessões de gravação das sessões de ensaio do que provavelmente o contrário. Portanto, ou seja, ia tendo estes amigos, ia gravando e assim aconteceu. E eu quase podia enumerar um conjunto deles, sendo que muitos já são repetidos, não é? Portanto, quando digo repetidos, já vêm de trabalhos anteriores. Portanto, sim. O André Indiana criou já uma banda core, né? Bom, isto que eu estava a falar com o Nuno Marco no outro dia na Rádio Comercial e ele disse que isto é um bocadinho ali o centro das jams, porque aqui no meu estúdio muita gente acabamos por nos reunir à volta do piano, à volta é o antigo café central, digamos assim. E pronto, e o que acontece é que, ora bem, os músicos com quem eu estou a trabalhar agora na estrada são até uma banda nova. São pessoas que eu conheço há alguns anos, mas até uma banda nova. Eu decidi, para este disco, mudar a banda. Fui buscar o meu antigo teclista, que era Paulo Veloso, que é um homem dos blues, que eu admiro muito, um amigo de há muitos anos. Fui buscar o André Holanda, que é também meu amigo há muitos anos, era do Zen. Sim, lembrar que o André Holanda é o homem dedicado à bateria. É, o baterista e era do Paulo Zen. O Paulo Veloso dedicou-se muito ao Hammond, né? Exatamente. Que é, o André aliás, Holanda... que, aliás, é o equipamento que o André Indiana não dispensa nos seus discos, né? Não, Hammond, eu sou completamente apaixonado pelos instrumentos antigos, que eu acho que os instrumentos, no caso dos teclados, então, os sintetizadores são muito bons, mas eu continuo a preferir um piano de cauda, continuo a preferir um Hammond e um Rhodes e um Wurlitzer e um clavinet. Eu acho que os sons são mais genuínos e mais ricos harmonicamente. Como eu estava a dizer, e o Paulo é como eu, por isso é que ele toca comigo. Agora o André Holanda, por exemplo, o André Holanda do Género, do Gene e do Jorge Palma, é um amigo de há muitos anos, é um baterista que eu admiro muito. O Pedro Santo é o meu novo baixista, é um miúdo, ele tem 23 anos, mas é uma máquina, ele costuma tocar com os Azeitonas e com o Miguel Araújo, essa gente toda, mas já está a tocar com muito mais gente e é um baixista excelente. Estou a trabalhar com o Six Pack ao vivo, com as Patrícias, que são as cantoras mais badaladas de Portugal. São as meninas do coro, que aliás trabalham muito também. Há dias falámos aqui com o Shout, onde elas também participam. Sim. E são efetivamente as duas meninas que mais vezes aparecem em espetáculos, quer em espetáculos, quer em gravações. Recordo-me dos espetáculos do Pedro Brunhosa, que nos dispensa também, portanto. Eu creio que elas não devem ter um fim de semana livre, provavelmente. Não, mas eu costumo dizer-lhes que não é por acaso, elas são excelentes profissionais, em todos os níveis, são cantoras, não se consegue apontar nada, são cantoras muito boas, perfeitas na estrada, em estúdio, muito boas também. Elas já trabalharam desde o Rui Veloso, com o Pedro Brunhosa, com o Transparent Army, fizeram uma digressão mundial com ele, e são amigas de há muitos anos. Sei lá, no meu disco também tenho o caso da Mónica Ferraz, com quem eu trabalho também há muitos anos e que admiro muito. Acho que é uma cantora excelente, se não for das melhores que anda no mundo, acho que não, até posso dizer isto assim. Sei lá, com o Aurico Amorim, muito, do Super Nada. Muito bem, eu não quis dizer que a Mónica Ferraz é suspeito, mas sim, mas estamos lá a pôr esse selo de qualidade, já do tempo dos Mesa, não é? Que efetivamente é uma voz fora de série. Já tive a oportunidade de a ver ao vivo, bem perto aqui na Covilhã, num concerto de facto fabuloso, e que temos alguma pena, ainda não conseguimos chegar a falar com ela para gravar, mas no final vai ser um dos pedidos que vamos fazer, que vai intermediar esse contacto. Ah, com muito gosto. Muito bem. E seguia, portanto, estávamos a falar então do América Mourinho também, aliás do Aurico Amorim, Mas sim, há pouco, até porque falei no Pedro Brunhosa, lembrar aqui também o Cláudio Souto também, que veio aqui. O Cláudio Souto também, e o Eurico Amorim também faz parte do Comitê Caviar. Exatamente. E do Supernada. O Eurico é uma pessoa que eu admiro muito e escreveu uma canção comigo que é o All Over Again, que é, se não for a minha preferida do álbum, é top 3. Eu acabei depois por escrever a letra em Paris porque pirei-me uns tempos, mas a música foi escrita com ele e jamais existiria sem ele. Ele é um gênio para mim. Eu acho que é um grande músico, super humilde e não gosta muito de estar na spotlight, na ribalta, mas é daquelas armas secretas que muita gente sabe. O Pedro Brunhosa sabe isso perfeitamente. Uhum. E muita gente que está dentro do meio sabe isso. E sei lá, também escrevi com o Andy Torrance nesse disco, que é o guitarrista agora do GNR. Exato. Mas já trabalhou comigo no passado e nesse disco também escrevemos um ou dois temas. Portanto, basicamente o que aconteceu foi eu quis pôr o meu ego de compositor de parte e trazer o input deles todos e eu acho que cada pessoa é uma coisa muito poderosa, não é? Se estiver à vontade, se estiver com um modo criativo a 100%, é uma coisa muito poderosa. E se conseguirmos ter química, eu acho que as canções vão por aí fora, vão até ao céu mesmo. E eu, foi exatamente isso que eu quis fazer com este álbum, foi explorar isso ao máximo, sem medos, sem restrições. Every time you try to spoil my fun, I see through you, cause I know you ain't got nothing good. Nobody knows, but I might just take you for a ride. I know you want me, but your mama thinks I'm not your kind. It's all good, get up, it's so good, get up. It's only love, so get down, down, down. It's all good, get up, it's so good, get up. It's only love, so get down, down, down. Save me all alone tonight. No rules, no fools, get your pull all night. Baby, now, not tomorrow, we can do it again. Get it on, turn me on, cause we're not just friends. Your heart's like gasoline, we'll stay in quarantine. It's all good, get up, it's so good, get up. It's only love, so get down, down, down. It's all good, get up, it's so good. So get down, down, down. You got your man, I got it. I got somebody too. But tonight we'll get high as the moon. We'll fly so high and get back to life. We'll travel through time and slide. My heart's like gasoline. We'll stay in quarantine. So get down, down, down. So good, get up. So good, get up. It's only love. So get down, down, down. So good, get up. So good, get up. It's only love. So get down, down, down. So good, get up. So good, get up. It's only love. So get down, down, down. So good, get up. So good, get up. It's only love. So get down. So get down, down, down. It's all good. Ora bem, nós temos aqui uma fase de desafios para os nossos convidados. São três, vamos começar pelo primeiro, naturalmente. Okay. Imagino que vem tocar aqui a Liberdade Hospital e que quem o convida diz que pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que o André Indiana iria convidar? Oh, caraças! Eu espero... por isso é que se chamam desafios, não é? Ah, não sei. Eu este ano fui ver o Supernada. Onde é que eu fui vê-los? Eu acho que fui vê-los a Aveiro, se não me engano. E adorei a banda do Eurico Marinho, como está a falar, e do Manel Cruz, que também é meu amigo, e eu admiro muito a música deles, gostei muito do concerto. E às vezes no rock é difícil alguém nos surpreender com coisas novas, não é? Sem ser só por ser novo, há coisas novas interessantes. Sim, gostei muito. O Manel Cruz tem capacidade de se reinventar, não é? Quer dizer, e é fácil dizer bem do Manel, porque toda a gente gosta do Manel Cruz. Às vezes pôs razões certas, outras vezes não. Eu acho que o Manel é um compositor muito talentoso, um grande cantor, é um criativo, não é? E por que não fazer um concerto com ele? Muito bem, então se espera nada. No auto elogio deu-me um calafrio. Eu nunca tive jeito para um beijo de rio. Há uns meses estive na Madeira e tive a oportunidade de partilhar o palco com um ídolo meu que também acho que posso considerar amigo, já o conheço há uns anos, que é o Rui Veloso. Uhum. Eu acho que é um artista muito, muito completo. As pessoas, como é evidente, o Rui Veloso é o grande Rui Veloso e as pessoas não, muitas vezes já o tomam como garantido. Claro, já não se contesta, não é? É, mas é um grande, grande cantor, um grande guitarrista. Eu acho que quando dizem, eu acho que é isso que dizem, que é o pai do rock, não é? E, sim, embora venha sempre o José Cid contestar a dizer que é mãe. Mas eu acho que parte. O sentido do Rui Veloso ser o pai do rock português, acho que assenta-lhe mesmo bem, porque o Rui, por exemplo, neste álbum que acabou de sair, enviou-me logo uma mensagem a dizer que o álbum está impecável e disse isso publicamente. E muitas vezes os artistas maiores não querem envolver-se nisso, não querem expor-se tanto, e o Rui nunca teve esse tipo de... Não me parece ser daqueles artistas invejosos e tal, e que já tem aquele estatuto. Não, acho que é há vários exemplos em que ele aparece. Recordo-me, há cerca de um mês falámos aqui com o Jorge Vadio, também outro dos seus, entre aspas, protegidos, que veio até, aliás, lançar o disco, na altura, pela Maria Records, e o Rui Veloso expôs-se, naturalmente, ele próprio a dizer e a querer lançar para a ribalta o Jorge Vadio, e bem... Há quem olhe para o céu, cada nova luz, e depois baixa a cabeça como baixa avestruz. É, onde está o meu guru? Onde está o meu pastor? Desafio. Imagino que agora vem uma banda da cena internacional e que chega a Portugal, mas mal entra. Isso é o que eu não me preciso no meu concerto de ter o André Indiana. De onde eu gostaria muito que viesse esse convite? Ah, eu aceito porque eu tenho aqui, estou há algum tempo aqui em minha casa a trabalhar com o Corey Clark dos Warrior of Soul, sim. Aliás, eu tive o privilégio de ficar com ele. Temos de dizer a verdade. Nós estamos a gravar, portanto, com alguma antecipação até, devido às nossas agendas, e assim, muito à sua também. Felizmente que é uma pessoa com pouco tempo, mas que estamos a gravar um dia a seguir a um concerto. Portanto, estamos a gravar aqui a meio de outubro, precisamente, e ontem esteve no Art Club com o Corey Clark, onde presumo que correu muito bem. Ah, foi incrível. Sentimos muito carinho. O que aconteceu foi um concerto completo meu, sem o Corey, mas depois o combinado foi exatamente o que aconteceu, que foi eu chamei-o e acabou por ser um concerto do Corey Clark e de canções dos Warrior Soul, maioritariamente. E acho que eu tenho sentido neste álbum, tenho sentido muito mais carinho do público, acho que mais do que antes até. E ontem tivemos uma noite em que se sentiu isso, toda a gente já cantava as canções novas, receberam o Corey Clark, quer dizer, um americano que ninguém estava à espera que aparecesse, receberam-no muito bem, como um dos nossos, não é? Eu acho que Portugal recebe sempre bem. Sim, Portugal, ainda há dias a falar também com o Marisa Liz, do Zumbra Eletro, dizia isso mesmo, Portugal recebe e bem, portanto que é a grande diferença. Por que não fazer concertos com os Warrior Soul, que ainda por cima eu sei que vai acontecer, porque, portanto é fácil, este desafio foi o mais fácil. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que chegam ao pé do André Indiana e dizem: André, queremos que faça uma versão de um tema desse autor para integrar este disco de tributo. Quem é que o André Indiana gostaria de homenagear e que tema é que escolheria? Ui, isso é bom. Ora bem, como já falei no Rui Veloso, não quero repetir, vou ver se arranjo mais alguém ainda. Não sei, eu tenho tantos amigos na música, quer dizer, o país é um T2, não é? Como se costuma dizer, o país é pequeno. O Ricardo Azevedo, não é? Um pequeno T2. Mas, não sei, eu admiro muito o Jorge Palma, não me importava nada fazer uma versão de Jorge Palma. Então vamos dizer, Jorge Palma, que tema que escolheria? Não sei, talvez o bairro. Não, então o bairro não. Um êxito, porque não? Um êxito. O Encosta-te a Mim é uma canção tão bonita. Muito bem, Encosta-te a Mim. Eu tenho um tema que gosto particularmente de Jorge Palma, que é o Estrela do Mar. De que já há algumas versões, o momento uma do Tim, que gosto particularmente, mas é um tema extremamente bonito, muito por via da letra, seguramente. Pronto, passou a fase das mestrias. Não, mas o Jorge Palma é mais um que eu tenho em grande consideração e que admiro. Sei que não sei às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim. Encosta-te a mim. Quero-te bem. Encosta-te a mim. Dizem por aqui as boas línguas que este inverno vai ser mais dedicado a um formato acústico. Corresponde à verdade? É verdade, é verdade. Não só, mas porque nós vamos fazer alguns concertos com a banda toda, elétricos, digamos, mas eu nunca, na minha carreira, nunca tinha feito concertos acústicos. E o que acontece é que quando fizemos os showcases FNAC e aquelas coisas mais pequenas, só para apresentar o disco dois ou três temas, às vezes quatro ou cinco, as canções começaram a funcionar bem. Nós fazíamos os ensaios quase na sala de estar, com o piano e com as guitarras acústicas e tudo. E as canções funcionavam e quem estava por aqui, isso funciona muito bem assim, porque não fazer uma digressão acústica, quase levar a sala de estar para o auditório. E é precisamente o que vamos fazer, porque num formato desses, mais descontraído, podemos contar a história por trás das canções, podemos. É quase um convívio e não tanto um concerto onde há o palco e a distância, que é quase estamos todos no mesmo sítio, estamos ali a celebrar a música e, neste caso, as canções do novo álbum. Como diria alguém, um espetáculo mais para gente sentada. Sim, mais intimista, sim. Isso deve ser ao amadurecimento da própria André Indiana? Há influência também da Mónica Ferraz? Neste caso, não. A Mónica fez uma digressão acústica, de facto, mas mais no sentido dos instrumentos serem acústicos, que tinha na mesma a banda completa, claro. Quer dizer... O meu conceito para este espetáculo é um bocado o storytellers, é um bocadinho mesmo despir a coisa completamente e quase estar numa sala de estar e contar a história, como eu estava a dizer. É um bocado uma gravação de disco, a vir às gêneros das coisas, não é? O cru, como há pouco disse muito bem. Sim, mas neste caso, completamente acústico, sem guitarra elétrica, sem distorções, sem feedbacks, sem nada daquilo. Porque muitas das vezes as palavras ficam esquecidas no meio de um espetáculo elétrico. Eu comecei a sentir um bocado isso. Quando temos o rock, ainda que bem feito e com bom som, as pessoas estão a ouvir e estão a dançar e tal, mas as palavras, a história por trás das canções, muitas vezes não chega às pessoas, não chega tão bem. E neste caso acho que é a melhor forma de contar. Eu escrevi isto porque estava triste ou porque fiz uma viagem a lá e tentar que as pessoas entendam e tenham esse prazer de sentir história através da canção. Tell me what's wrong with me to even let you come in here. My heart still belongs to you. Can we just make a deal to make it beautiful and real? I don't want you to conceal. So I set the rules for you. All you have to be is true. Agradecer uma vez mais ao André e Diana a disponibilidade. Roubámos-lhe a hora de jantar para estar connosco, mas naturalmente que iremos estar aqui atentos aos trabalhos que vão saindo e esperar que numa próxima passagem aqui para o hospital teremos muito gosto em recebê-lo aqui da Rádio Boa Nova e, como nos disse até alguém ligado à sua produção, tocar aqui connosco no estúdio. Enfim, com muito gosto. Está a promessa. Com muito gosto. Eu agradeço a entrevista também e a simpatia. Muito obrigado, nós. Passion's high. flowing river, mirrored is the sky where we've met before. You're making your own way, building up a distance left on my darkest day, wandering my existence. All those yesterdays, and all you have to say is bye bye. Say goodbye. Mm-hmm. I'm still holding on, holding on to this feeling, waiting for the sun to brighten your spirit. How long will it take for you to see things through? Does all the love we've made mean anything to you? All those yesterdays, and all you have to say is